teu corpo é um negócio. Já não és uma menina. Tens de deixar essa vida. And now, a true story. Gina saiu de casa, era menina. A mãe não se conforma, perdeu a sua pequenina. Pegou na sua trouxa e vazou. E foi assim que tudo começou. Ela sempre foi um bocado irrequieta, menina da mamã. Ninguém pensou no dia de amanhã. Muito luxo, muito couro, muito mimo. A menina não queria nada que não fosse do mais fino. Perdeu as estribeiras, fazia porcaria de todas as maneiras. Para ela brincadeiras. E como estava muito mal habituada, não admitia que ninguém dissesse nada. Meteu-se com más companhias, porcarias. Sua nova família era das curtas e folias. Sentia-se a rainha lá da escola. Era mais bonita e os rapazes davam bola. Já cheirava bola. Esqueceu-se de tudo que a mãe lhe ensinara. Sentiu-se revoltada quando o levou na cara. Agora está sozinha, pobre coitadinha. Não tem dinheiro e nunca entrou numa cozinha. Gina, o teu corpo é um negócio. Já não gostas dessa vida. Deixa-te ser puta fina. Gina, o teu corpo é um negócio. Já não és uma menina. Tens de deixar essa vida. Pequena nossa amiga, primeiro nome VA. Segundo nome Gina. Menina, grande casa, grande carro, grande vida. Ela sorria, tudo o que ela queria. Mas não sabia que tudo tem um preço que a mão. A vida da alta roda era demais, mas ela queria mais dinheiro do que os bosses de Cascais que o Chulo apresentava e levava para convenções, momentos de lazer e de prazer. Agora com dinheiro, mas com pouca dignidade, comprou primeira dose de coca com facilidade. Gina está no auge, em contradição a sua vida é um caos. É com rumores de que morreu com sida. Será verdade? Será mentira? Ninguém desmente, Bambino fala disso mais à frente. Tchau. Gina, o teu corpo é um negócio. Já não gostas dessa vida. Deixa de ser puta fina. Gina, o teu corpo é um negócio. Já não és uma menina. Deixa de deixar essa vida. Depressa vem, depressa vai. Agora o dinheiro aumentava, na mesma proporção Gina afundava. Foi convidada para tirar umas fotos. Resultado imediato, tornou-se estrela de filmes porno. Yeah. E depois? Em casa, o pai se perguntava onde foi que eu errei. Afinal tudo lhe dei, mas Gina estava com medo de voltar e pedir perdão. Houve um dia Gina sentiu-se mal. Foi diagnosticada HIV ou foi fatal. Nem a pintura disfarçava a tristeza em sua mente. Finalmente, ela apanhou coragem, voltou para casa. Viu amor, afeto e calor. Partiu sem dor, deixando o negócio do amor. Gina, o teu corpo é um negócio. Já não gostas dessa vida.